algum não vai passar na curta sinal, vai estar travado. Ponto autorizado, pressiona 0, vento variável 29. Livre posição na 0, 1184. Solo 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1, decimal 1, chamará o solo 1, 2, 4, delegado. Romeu, November, autorizada a linha aérea, decolar, pista 1 a 0, vento 340 graus, 05 nós. Tô Romeu, Largo Romeu, novembro, uniforme número 9, 6 milhas para pouso na questão da zero. Salvador, bom dia, o Chalé 62. Chalé 62, bom dia, continue a aproximação, aguardando a pista livre. Dando autorização de pouso 62. Chalé 6250, pouso autorizado, fechando 0, vento 330 graus, 05 nós. Autorizado pouso, cabeceiro no 0, 62, 60. Romeu, novembro, decolado ao 42, chame controle Salvador, 120, decimal 80. Novembro. Salvador, é o azul 2590 na final da 10. 2590, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Continua a aproximação, reporta a pista livre 2590. Oceaner 6250, solo aos 43, libere via Golf, antes de ingresso na Alfa, chame solo 121, decimal 1. Golf 2116250. Salvador, azul 2590 para visual para a pista. 290, guarda pista livre. Guarda 2590. Os 2590, pouso autorizado, pista na 0, vento 3, 20 graus, 049. Autorizado, pouso 2590. Azul 2590, solo aos 400, libere à direita. Antes de ingressar na Alfa, chame solo 1, 2, 1, decima 1. Libere à direita, antes da Alfa, chame solo 1, 2, 1, decima 1. Olimpo 02, autorizado alinhamento e decolagem, pista 1 a 0, vento 3, 1 a 0 graus, 04 nós. Tá 3663, não tem ponto de espera. 6663, a linha mantém pistona zero. Controle Salvador, 120, 8. Controle 08, bom dia. No 3663, autorizando decolagem pistão zero, vento variável, 2 mais. Então, 3663, decolado ao 56, mantenha a proa até 4.000 pés, chame controle Salvador, 120, decimal 8. Até controle, mantendo a proa até 4.000, ganha 3.663. autorizado a decolar, vento variável 021. Foi entrecortado, mas entendeu que está autorizado a decolar. Então, afirmo, autorizado a decolar. Gente, livre táxi, chame para ingresso. Ah, papá para ingresso, ótimo, acabou de ver. Confirmando o tráfego que está saindo da Bahia Terra. Chame na Papá para o cruzamento, acho que é Golf Kilo. Patango, acho que o Golf Kilo autorizado o cruzamento, estão no 7. O Chané 6311 decolou 03, chame o controle Salvador, frequência 120, decimal 8. Salvador, 208, Chané 6311, obrigado. Oi, o Oscar Gordino ingressando na Lima, prossegue com o senhor, chama o senhor. Oscar Golf Kilo avistado, mantém a posição na Lima, chame o solo em 121 decimal 9. 1-1, 1-2-1-1. 1-2-1-1, Oscar Golf Kilo, vai chamar aqui na venda. Torre Salvador Azul 2780 estabilizada no ILS X-Ridão 90. Azul 2780, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Aguarda autorização 2780. Salvador, gol 2171, está próximo a ponte, espera pronto. Gol 2171, mantém o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera 2171. Autorizado pouso, 190 graus, 04 nós. Autorizado pouso, 190, azul 2780. Confirmando o vento para 2710. 110 graus, 059. O 2171 autorizado a linha de manter. Vem bater as ouvintes aqui. Azul 2780 no solo 13, libera direita, solo 121 decimal 1. O 2171, autorizado decolar, 170 graus, 049. Decolagem 2171. Autorizada a linha e manter pistão no zero. Ali manter no zero, vou 2065. O 2171, decolou 15, chame o controle em 120 decimal 8. 208, gol 2171, bom dia. Foi Salvador, gol 1094, bom dia. Gol 2065, autorizado decolagem, 190 graus, 069. Livre decolagem, gol 2065. Gol no 094, continua a aproximação, acusa a distância. 40, 2094. Avistando o gol 2094. Confirme. Gol 1094, está avistando. A quantos pés? Ah, avistou 1500. Gente, autorizado, pouso 190 graus 069. Livre pouso, só repita o vento, por favor. 190 graus 069. 190 comigo, obrigado. Gol 2065, decolou 18, chame o controle em Salvador em 120 decimal 8. 608, obrigado, bom trabalho. Gol no 094, no solo 21. Livre à direita, solo 121, decimal 1. 21, decimal 9, no 094. Salvador, gol no 0-4. Salve Salvador, bom dia, gol 0-4. Dois, gol 0-4. Adiante. É um 2-1 no decimal 9? 1-2-1 no decimal 1. 1, desculpa. 94, autorizado a decolar, 250 graus 079. Autorizado a decolar, Gol 94. Gol 1184, decolou 32, chame o controle em 120.8. 208 ou 1184.